Eu sou Leia Silva, de Mulheres de Alma Curada, e continuo trazendo para vocês áudios do livro Oração Fervente, inspirado no filme Quarto de Guerra. O livro foi escrito por Priscila Schiller. Hoje nós estamos no áudio 5, Estratégia 4, Sua Família, fortalecendo as vidas daqueles que você ama. Se eu fosse o seu inimigo, procuraria desintegrar a sua família e destruir todos os seus membros. Eu quereria destruir a sua confiança e unidade e direcionar o amor de cada membro para dentro de si mesmo. Eu daria um jeito de sua família não ser nada do que se espera de uma família, porque então as pessoas iriam olhar para o seu casamento cristão, seus filhos cristãos e ver que você não é diferente e também não é mais forte do que qualquer outra pessoa e que Deus por trás disso tudo, na verdade, não faz diferença alguma. Meu marido Jerry e eu, ambos prontamente admitimos, tivemos um terrível segundo ano de casamento. Nós brigávamos logo de manhã e muito frequentemente, por muitas horas e agressivamente. Duas pessoas tão jovens, com muito pouco no banco de experiências compartilhadas para começar a acumular munições. No entanto, parece que encontrávamos o suficiente para levar para a batalha. E batalhar era conosco mesmo, um contra o outro, o tempo todo. Então o ano passado chegou. Com a bênção de minha família, eu tinha aceitado, muito para minha própria surpresa, um papel em um grande filme a respeito da fé. Eu fiquei chocada ao ser convidada para participar, chocada por estar disposta a arriscar a dizer sim, e ainda mais chocada por ouvir que os diretores ainda me queriam no papel. Após assistir em minha atuação, fui levada para tão longe da minha zona de conforto como jamais estive. O filme, como você provavelmente já sabe, é sobre o tema da oração, o poder da oração estratégica, o tipo de poder da oração que Deus pode ativar em seu povo e principalmente o tipo de oração que pode salvar uma família antes que ela descarrilhe para um penhasco de uma destruição quase certa. Havia muito em jogo. Fizemos um grande negócio, mas quer saber? É sempre um grande negócio. Os nossos casamentos e famílias são um grande negócio, o seu e o meu. Eles são aquele grande negócio, porque cada um deles anuncia em público a eterna e imutável história de amor entre Deus e a humanidade. Cada um de seus sucessos ou fracassos é de grande importância aos olhos de Deus. E portanto, aos olhos de nosso inimigo. Assim, ele os tem como alvos, todos eles. Ele tem como alvo o nosso papel como esposas, os nossos maridos e os nossos filhos. Ele traz discórdia, tensão, destrói a nossa paz ao trazer a desunião, porque, em última análise, ele quer destruir nossas famílias, todas as nossas famílias, para que a mensagem que elas devam levar ao mundo seja na melhor das hipóteses, uma piada. Casamento significa a criação de unidade entre duas pessoas, que antes eram separadas em todos os sentidos, até o amor chegar e alcançá-las. Da mesma forma que Deus nos encontrou, nos amou e estabeleceu uma aliança conosco, a despeito de quem somos, apesar de como somos, Ele ainda assim nos ama. Esta imagem, mais do que qualquer outra coisa, é exatamente o que o inimigo deseja denegrir. Quando a Escritura aconselha os maridos a amarem e a liderarem suas esposas, até mesmo quando aconselha a nós, esposa, a nos submetermos aos nossos maridos, a motivação final para essas nobres instruções não é apenas para uma melhor convivência nos fins de semana, para que as nossas casas reflitam na terra a ordem do relacionamento de Deus para conosco. Os maridos devem amar as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5:25. As esposas devem submeter-se aos seus maridos, como a igreja está sujeita a Cristo. Verso 24. Então, quando você e eu começamos a sentir a pressão, a tensão, a fragmentação e os conflitos em casa, quando coisas pequenas e insignificantes começarem a se juntar para se tornar um grande problema, a busca por perfeitos para e trivialidades que acabam por se transformar em discussões intolerantes, provocando amargura no relacionamento, levando ao isolamento e ao silêncio. Isso quer dizer que o seu marido é horrível? Ou que ele esteja agindo de forma horrível? Ou que você, que é muito sensível, que não abre mão de sua opinião teimosa? É o seu filho que resolveu se afastar, se isolar, se em uma clara rebelião? Foi simplesmente uma decisão de cada um dormir em seu próprio quarto, desconectados, desconexos e fragmentados? Não. Tudo isso mostra as marcas de um inimigo externo. Alguém que fica presente na sua família, mas não é parte da sua família. É aquele que quer que o seu casamento sofra. É ele que deseja transformar a sua casa num campo de batalha para dois. Ele é aquele que mais tem investido na desunião, que deixa o casal vulnerável, suscetível à tentação e carente da aceitação do amor incondicional que um deveria dar ao outro. Então vamos lá. É isso. Traga suas questões familiares aqui e vamos esclarecer algumas coisas. Vamos ser específicas. É o seu casamento? Então pare de tentar ser o Espírito Santo em seu relacionamento, responsável por tocar e convencer o seu esposo, até que ele finalmente veja as coisas da forma como você as vê. Eu vou admitir que passei alguns dos meus primeiros anos no meu casamento convencida de que meu principal dom espiritual era transformar o meu marido. Não, o nosso trabalho, o meu trabalho, o seu trabalho não é mudar esse homem, mas respeitá-lo e em seguida deixar o Senhor fazer o resto. Quando você faz isso, você não está deixando seu marido fora da responsabilidade de jeito algum. Você está apenas entregando-o a Deus. Você também está a caminho de descobrir algo a mais. Provavelmente ele não é o único que precisa sofrer alguma mudança. Na verdade, ele provavelmente não é o que precisa, na minha casa pelo menos, da maior mudança. Quanto mais você orar pelo seu marido, mais o Espírito Santo vai chamar atenção para os lugares em seu próprio coração que precisam ser trabalhados também. São os seus filhos? A Bíblia diz que os nossos filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. Salmo 127, 4. Um dos meus filhos, por exemplo, sempre foi propenso ao medo e à ansiedade. Desde pequeno, ele demonstra uma tendência perceptível a esse tipo de resposta emocional a estímulos externos. Sabendo disso, avistando isso, eu passei a ser muito específica a orar por ele, em voz alta sobre ele, mesmo quando ele apenas era um bebê. Eu rotineiramente peço ao Espírito Santo para dar-lhe coragem e para ser um muro de proteção contra as tentativas do inimigo de explorar o meu filho nessa área sensível. Deixar o inimigo passar por cima dos meus filhos? De jeito nenhum. E eu tenho uma forte sensação de que você não vai permitir que ele faça isso com os seus também. O inimigo está atrás dos seus filhos, e eu lhes digo: acredite, saiba disso. Mas o mais importante é lidar com ele, colocando-se em profunda oração em seu quarto e combatendo com as armas espirituais que você, como mãe, tem à sua disposição. É um problema com outros membros da família? Talvez a maior de suas questões familiares não seja o seu marido ou os seus filhos, mas outros membros da sua família que não são salvos e que sentem o peso do ataque do inimigo sobre si ou que estão participando intencionalmente ou involuntariamente os projetos do inimigo contra você através da filha, irmã, prima, cunhada, etc., contra você. Mas se formos sábias, poderemos usar a nossa própria perícia contra eles, colocando a oração em ação em lugares onde estamos perto o suficiente para tocar as pessoas envolvidas. Assim como o Espírito de Deus faz o seu trabalho em nós, e nessas situações, os outros em nossa família vão estar perto o suficiente para ver tudo acontecer em tempo real, para ver o tipo de mudança e impacto que as nossas orações são capazes de realizar. Assuma uma nova posição de luta, um convite à oração. A família é um dos alvos dos propósitos de Deus na Terra, e a sua família, na sua esfera de influência, é um componente importante do que ele está fazendo exatamente onde você mora. Eu acho que todos nós já recorremos em algum momento uma lista de nomes para cobrir a nossa família em oração. Senhor, abençoe meu marido. Senhor, abençoe os meus filhos. Esteja com a minha tia, com meu tio, esteja com meu pai durante a sua reabilitação, esteja com meu irmão que está procurando um emprego. Rápido, fácil, terminado. Talvez melhor do que ignorá-lo seria totalmente, mas dificilmente lhe trará a certeza gratificante de que você concluiu tudo. Amado, o apóstolo João escreveu: oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, e assim como vai bem a sua alma. 3 João 2. Há versos e conselhos relacionados a como uma esposa trata, abençoa e responde e pensa sobre o seu marido. Ore nessas passagens por si mesma. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Tito 2, 4, 5. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se ao seu marido, a fim de que ele não obedeça a palavra. Se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. 1 Pedro 3, 1 e 2. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Provérbios 31, 11. Há outros versículos que ajudam uma mãe, um pai, a manter seus filhos diante do Senhor sob a proteção de suas mãos. Ore essas passagens pelos seus filhos. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos, Provérbios 14, 26. Não tenho maior alegria do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade, 3 João 3, 4. 3 João 4. Há ainda outras passagens que nos advertem a não lutar com armas antigas, mas nos manter sob o controle e confiar na autoridade de Deus nos nossos relacionamentos uns com os outros. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda a graça aos que ouvem. Efésios 4, 29. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Colossenses 4, 6. Por isso, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Romanos 14, 19. Você pode não ser capaz de controlar toda a discórdia e escolhas imprudentes que ocorrem nos vários cantos da sua casa ou entre as pessoas com que você compartilha a sua família. Mas você pode se certificar de que o único lugar onde você vai entrar em combate é nos lugares celestiais, em oração, em segredo. O inimigo cuja intenção é perturbar a paz em sua casa não recua quando você tenta usar os seus próprios métodos de correção contra ele, mas ele começa a se preocupar quando uma esposa, uma mãe, uma filha ou uma irmã evita o barulho público e começa a fazer ruído secreto à porta da oficina do diabo. O que eu lhe peço para o bem de sua família é que você leve a luta para o seu quarto de oração em vez da sua sala de estar. Use as promessas e passagens bíblicas deste capítulo como base para começar. E em seguida, use os seus dotes vocais para levantar um clamor a Deus, em vez de tornar a sua presença vocal um incômodo ao redor da casa. Prepare-se para ir para a guerra por sua família e prepare-se para ver algumas mudanças antes que você nunca pensou que pudesse acontecer.